Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. A indignação é uma palavra que não necessita de muitas palavras para ser contada. Centeno era ministro das Finanças, presidente do Eurogrupo e conhecido como o CR7 das nossas contas. Num dos momentos mais difíceis da história de Portugal, Centeno disse ao chefe: boa sorte, vou-me embora. Dias depois, o mesmo chefe, o primeiro-ministro, convida-o para o Banco de Portugal, onde vai ganhar mais, trabalhar menos e não fica sujeito ao diário da opinião pública. Vai ganhar tanto mais que até fica a ganhar mais que o seu antigo chefe, que deixou a falar sozinho no meio da pandemia e do pandemónio. Centeno no Banco de Portugal é inaceitável, intolerável e miserável. Até para a semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt.